Alô, alô, forrozeiros que gostam de dançar forró. Esse sim é o CD do Super Paredão Explode. Aô, tchê, tchê, tchê. É só no forró. Estúdio Gambiarra de Vigia. É no forró. É no forró, DJ Nildo. É no forró, DJ Nildo. Me apaixonei ao ouvir tocar Amor Paredão Explode com DJ Nildo e Tadeu. Eu vou dançar com você, te entregar todo o meu amor. Vou dançar a noite inteira com você no Paredão. Paredão Explode com DJ Nildo e Tadeu. Eu vou dançar com você, te entregar todo o meu amor. Vou dançar a noite inteira com você no Paredão Explode. Vamos dançar. A marca do sucesso, do sucesso. Paredão Explode. O paredão dos paredões de Vigia. Me apaixonei ao ouvir tocar Amor Paredão Explode com DJ Nildo e Tadeu. Eu vou dançar com você, te entregar todo o meu amor. Vou dançar a noite inteira com você no Paredão Explode. Vamos dançar. Me apaixonei ao ouvir tocar Amor Paredão Explode com DJ Nildo e Tadeu. Eu vou dançar com você, te entregar todo o meu amor. Vou dançar a noite inteira com você no Paredão Explode. Vamos dançar. Super Paredão Explode, fazendo você dançar forró de verdade. É só do forró. Nildo e Tadeu. DJ Tadeu. Estúdio Gambiarra, sua produção perfeita. DJ Nildo de Vigia. Lembrei de tudo que vivi, do amor que um dia eu senti. É sempre te querendo, eu louca te amando, mas por que te perdi? É Super Paredão Explode. Não posso suportar. Volta atrás e me traz vida.

pedaço bom de mim. Não me entregue a solidão, meu mel. Você é um pedaço bom de mim. Nenhuma carta pra lembrar. Pra cima! Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Estúdio Gambiarra, Virgínia. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim e me deixou sempre a sonhar. Vale agora, por favor, vale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Meu grande amor, diga pra mim aonde estás. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. É super paredão, explode, explode. Ponte do Forró. Ligado no seu coração. Eu não podia imaginar que você pudesse me deixar. Foram sonhos tão bonitos que eu sonhei em seu colo e apertava o seu corpo sem cansar. Meu grande amor, diga pra mim onde estás. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Meu grande amor, diga pra mim onde estás. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. E DJ Tadeu, os brothers que arrebentam. Dizer que estou

Não quero me machucar de novo, não quero não. Eu preciso proteger meu coração. Eu não quero te entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar no traição. Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço. Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços. Não me tente desse jeito para com esse jogo. Senão vou me queimar no seu fogo. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir. Eu não sei se vai dar. Qualidade automotiva de vigia. Tira os olhos dos meus olhos, eu não sou de aço. Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços. Não me tente desse jeito, para com esse jogo. Senão vou me queimar no seu fogo. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir. Eu não sei se vai dar. Os dias com você, sonhos que não voltam mais. O amor é ilusão de ter você pra mim. E acordada posso ver você não estar aqui. Tudo que deixei não importa mais. Tadeu, comandando o som que arrebenta em vigia. Paredão Explode. Todo teu, minha, toda minha. Juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor. Dividia. Ah, eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo. O meu sangue ferve por você. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, meu amor. Você. Teu, todo teu, minha, toda minha. Juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor. Vou recitar as suas ligações. Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo, te esperando aqui nesse sofá,

Você me faz sofrer tanto assim. Mandei flores e bombons, mandei mensagens no seu celular. Mesmo assim não me ligou, eu fico aqui sozinho a esperar. Meu coração chora por você. E tudo aqui passa, mas só não passa falta de você. Então, meu bem, por que não vem me ver? Estou morrendo aos poucos sem você. Você me faz sofrer tanto assim. Mandei flores e bombons, mandei mensagens no seu celular. Mesmo assim não me ligou, eu fico aqui sozinho a esperar. Meu coração chora por você. E tudo aqui passa, mas só não passa falta de você. Então, meu bem, por que não vem me ver? Estou morrendo aos poucos sem você. Meu coração sofre, meu coração chora. Forró, meu povo do Pará. Paredão Explode. Super Paredão Explode. Estúdio Gabi. Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar. Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar. Que fique com outras tentando me esquecer. Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver. O nosso amor é como tatuagem, está em nosso lado encolado, e bem mais forte está no coração. O nosso amor é como tatuagem, está em nosso lado encolado, e bem mais forte está no coração. Não adianta tentar fugir, é melhor admitir, é a mim que você ama. Não adianta me esquecer, pois eu nasci pra você, e é a mim que teu coração chama. O nosso amor é como tatuagem, está em nosso cuidado e colado, e bem mais forte está no coração. Havaí Surfwear. Ponte do Forró, ao vivo! Podem milhões e milhões de quilômetros nos separar. Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar.